E eu agradeço muito, peço sua bênção, sua misericórdia. Muito obrigado por proporcionar dias tão bonitos com a palavra de Deus e me acalmar tanto. Eu agradeço, Senhor. Muito obrigada. Esse foi o meu testemunho. Obrigada. Amém, filho. Um abraço àqueles que nos acompanham pela internet em outros países. E obrigado a você, associado, porque é graças a você que nós conseguimos manter essa obra. Você gosta desses programas? Você tem feito a sua contribuição? Padre, ainda não. Então, pega seu telefone e liga para a nossa equipe agora. 0-operadora-41-3221-6060. É fácil. Numa ligação você resolve. 0-operadora-41. Anota. 3221-6060. 3221-6060. Bíblia aberta, cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. É isso aí. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra é. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ah, essa merece, eu vou tocar o sino. Sacristão, você vai entender por quê. Um dia, eu estava em Pinhais, minha primeira paróquia. Eu li esse texto. E esse texto me tocou muito. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, abatidos pelo peso do fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O jugo e o suave é o fardo do Senhor. Mestre que nos impõe a condição do amor, a misericórdia para com o próximo. Fardo leve porque ele coloca em segundo plano as preocupações com as coisas. Liberta a pessoa de todo qualquer jugo que leva a pessoa a ficar engessada. O grande apelo de Jesus é amor e misericórdia. Mas o que é maravilhoso é Jesus dizer: vinde a mim. Venham a mim. Estão cansados? Nessa quinta-feira, você que está me acompanhando na hora da misericórdia, está pesado a vida? Padre, se o senhor soubesse o aperreio que eu estou vivendo. Jesus está dizendo: venham a mim. É o apelo de Jesus. É o Senhor que diz: não precisa ir para terreiro, não. Não precisa ir cartomante, nem fazer o santo. Ele está dizendo: venham a mim. E sabe onde ele está mais completamente? Na hóstia santa, na Eucaristia. Para a hóstia santa, elevada no altar, não é apenas pão e vinho. É Jesus que ali está. É o Senhor que ali está. Venham a mim. Então eu quero que você, que parece que a cruz está pesada, sabe aquela sensação de ombro caído? Me encurvado pelo sofrimento e pela dor. quase que desistindo. Quase, mas não desista. É o Senhor que me acolhe. Que me acolhe como seu doce olhar. É o Senhor que tão perto eu posso tocar. É o Senhor que tão perto eu posso tocar. É o Senhor que agindo em mim está. Eu falei que esse texto me tocou, porque essa música eu compus logo depois de uma missa, que o evangelho do dia era este. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movido em compaixão. Escute. Como ovelha sem pastor, foi movido em compaixão, que o convite então lançou. Vinde a mim, vós os cansados, eu vos aliviarei. Tá escutando? O meu fardo tão pesado, Senhor, alivia o fardo. E nessa hora da misericórdia, abençoai a roupa dos enfermos. Abençoai as fotos de família. Abençoai a água que será tomada. Essa água que será dada aos familiares. É o Senhor que agindo em nós está. É o Senhor que transformando está nossas vidas. Como transformou aquela filha lá da Alemanha. Voltou a ter fé. E a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora do Carmo recaia sobre todos, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.